estúdio especial montado no sistema Verdes Mares e será conduzido pelo jornalista Inácio Aguiar. O sistema Verdes Mares, por meio de seus veículos Verdinha, FM 92.5, TV Diário e Diário do Nordeste, busca contribuir com a democracia e a função social de informação, permitindo que o eleitor se aprofunde e conheça os candidatos e suas propostas para governar uma das capitais mais importantes do país nos próximos 4 anos. Então, agende aí. O nosso debate Ponto Poder aqui na Verdinha, TV Diário e Diário do Nordeste, na quarta-feira, amanhã, dia 28, a partir de 17 horas, 5 horas da tarde. Em Brasília, o governo federal lançou um programa para se preparar para a transição energética. O governo quer trocar o uso da lenha por gás de cozinha. Veja na reportagem de Flávia Rabelo. O presidente Lula e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, assinaram nesta segunda-feira decreto que consolida as ações do programa Gás para Empregar. A iniciativa deve aumentar a oferta de gás natural e diminuir o preço ao consumidor final, contribuindo com a industrialização da economia nacional e gerando emprego e renda. O decreto reúne as recomendações propostas pelo Grupo de Trabalho do Gás para Empregar, instituído no ano passado pelo Conselho Nacional de Política Energética. Segundo estimativas da empresa de pesquisa energética, EPE, os investimentos no setor de gás natural, incluindo plantas de fertilizantes nitrogenados, podem alcançar 94,6 bilhões de reais nos próximos anos, com geração de 436 mil empregos diretos e indiretos. Também é estimado acréscimo no produto interno bruto, cerca de 79 bilhões de reais, e aumento na arrecadação de impostos federais de 9,3 bilhões de reais, que podem ser aplicados em outras políticas públicas e projetos sociais. Um país que, infelizmente, a gente ainda tem milhões de mulheres e crianças que são afetadas pelo cozimento inadequado, ou seja, pelo uso de lenha e outros mecanismos de se alimentar, de fazer a sua comida. Então, nós lançamos o maior programa de combate, de fortalecimento do cozimento limpo, respeitando os nossos compromissos internacionais da ONU, os ODS, e é o gás para todos. 20 milhões de famílias receberão efetivamente o gás até final de 2025. 6:58. Região. Autoridades investigam anúncios de venda de fósseis do Ceará por loja nos Estados Unidos da América. O repórter Tadeu Gomes, ao vivo, tem mais informações a respeito do caso. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Tom. Bom dia a todos. Fósseis de insetos da Chapada do Araripe, no Ceará, estavam sendo comercializados por até $4 mil. Cerca de R$ 21.600 na cotação atual, em uma loja virtual dos Estados Unidos. A prática é criminosa e já chegou ao conhecimento das autoridades, que iniciaram uma investigação sobre o caso. Os anúncios foram removidos e a página declarou ter guardado os exemplares para contribuir com a repatriação. A denúncia das vendas foi feita pelo doutor em geociências e professor do curso de arqueologia da Universidade Federal do Piauí, Juan Carlos Cisneiros, ao canal online do Ministério Público Federal em janeiro de 2023. Em seguida, o caso foi atribuído à Procuradoria da República no Ceará. O paleontólogo constatou que os fósseis anunciados pela loja localizada na cidade de Branson, no estado de Missouri, são do período Cretáceo, encontrados na Chapada do Araripe. Essa é a mesma região a que pertencia o dinossauro ancestral das aves, o Birajara Jubatus, contrabandeado para a Alemanha em 1995. Cisneiros, inclusive, foi um grande ativista para o retorno do fóssil ao Ceará, concretizado em junho de 2023. O Ministério Público Federal no Ceará e a Polícia Federal foram contatados, mas até o momento não deram retorno sobre o caso. Tadeu Gomes para o Rádio Notícias Verdes Mares. 6:59. Jogada. Jogando no Castelão, o Ceará conseguiu segundo triunfo consecutivo na Série B. Samuel Conrado acompanhou o jogo, vitória do Ceará por 1-0 sobre o Novo Horizontino. Bom dia. Em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Ceará venceu o Novo Horizontino por 1-0. Gol de Saul Mineiro. E este gol saiu aos 42 minutos do segundo tempo. Foi cercado de emoção na Arena Castelão. Depois de uma cobrança de falta na direita do Rai Ramos, o Saul Mineiro até desviou de cabeça e a bola desviou no braço esquerdo do volante Dudu, do Novo Horizontino. Na cobrança da penalidade, Saul Mineiro foi esperto e conseguiu colocar na esquerda do goleiro Jordi, que pulou para a direita. Vozão 1-0 e agora quinta colocação do Campeonato Brasileiro da Série B. O Ceará diminui a distância para o G4 na tabela de classificação, muito por conta deste gol de Saul Mineiro, que foi bem insistente na partida de ontem. Foram 6 finalizações, 3 em direção à meta do goleiro Jordi. O Vozão inicia amanhã a preparação para a partida contra o Amazonas, que é no próximo final de semana, no domingo, às 4 horas da tarde, lá em Manaus. Com as informações do Alvinegro de Porangabuçu, Samuel Conrado, direto da redação, para a TV Diário, para a Rádio Verdinha. Em 7 horas na capital cearense, acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Curtindo o melhor verão aqui. Campos FM. Alegria. Verão. 7:02. Campos FM. Copiou. Me levou pra outra estrada. 7 e 6. Agora vamos lá de modão. Gente, presta atenção nessa letra. Quem que escolheu essa? Foi a Marília, né? Não. Quem que você escolheu essa música, Marília? Pelo amor de Deus, você traiu. Não tem nada a ver com a morada, não conta não. Ele não, gente. Olha a letra dessa música. Conselho é esse, né? Você me pergunta por que estou assim. Os olhos chorando, tristeza sem fim. Você sempre alegre e eu sem razão. Estou dividido entre amor e a paixão. Me 7:14. Dezoito. FM. Inverno. 7:22. Vinte e cinco. Você cantava uma canção e me falava: lembre de mim. segue essa onda 87.9 é Campos FM. 7:29. Apoio cultural. É preço incrível, é desconto espetacular. Vem pra semana extraordinária Zeni. Ventilador de mesa 30 centímetros Mondial por R$ 99,90 à vista. Lavadora de roupas 12 quilos automática Consul por R$ 1.799 ou 12 de R$ 179,90. Smart TV 55 polegadas com Google TV por R$ 2.399 ou 12 de R$ 239,90. 7 dias de ofertas inacreditáveis. Corre, meu povo. Compre na loja, site ou app Zeni. O melhor está aqui. Olá, meus amigos. Um forte abraço. Você sofre com pressão alta? Colesterol, dores no corpo, tem diabetes? A nossa equipe conversou com um cidadão que tinha esses problemas e está usando o óleo de avestruz. Ouça o que ele diz. Como é o nome do senhor? Francisco Luiz Pereira. Seu Francisco Luiz, o senhor toma o óleo de avestruz há quantos anos? Está mais ou menos com 6 anos que eu tomo ele. E por que o senhor toma? Por causa da minha diabetes que baixou. Ficou normal, que é o normal mesmo dela. É, até 120. Aí foi pra. Foi 90. Em 90 ainda tá. Que eu fiz um exame agora no dia 10, ainda tá em 90. Antes estava em quanto, seu diabetes? 386. E hoje? Ah, hoje ela tá em 90. Nunca mais deixou de comprar, nunca mais. É falta nenhuma comprar. Falta não comprar. Óleo de avestruz com a liberação da Anvisa é da Amazon Strutio. Recusa imitações. A loja Aqui Novidades continua surpreendendo seus clientes com qualidade e preços baixos em seus produtos. Mochilas para viagem, cartão de memória, pendrive, chip de todas as operadoras e mais, bonés, fones de ouvidos, parabólicas e acessórios, rádio AM, FM e auto rádio, teclado, mouse e tudo para informática. Passamos música para seu pendrive e cartão de memória. Loja Aqui Novidades, Rua Coronel Baleco, 491 Centro, Campos Sales, 88 999475302 e 992721433. Organização Tony Vieira, Campos Sales, Ceará. Amor. Oi, bem. Diga aí uma coisa bem gostosa no ouvido aqui de papai, diga. Posso dizer? A cunha. Os pãozinhos de padre Aécio. Como é? Tá na boca do povo, homem. Agora no Sacolão Avenida tem padaria e lanchonete. E o povo dizendo: valeu, padre Aécio. É Sacolão Avenida, negada. Aqueles pão bem quentinho, todo dia. Uma delícia. Pão, biscoito, bolacha, bolo, tudo. E também lanchonete, tapioca, cuscuz, salgados, refrigerantes, vitaminas, só no grau. E ainda tem mais. A partir das 5 da tarde tem aquela sopinha caseira. Isso, uma sopinha gostosa, homem. E lá tem mais, ó. Açougue, hortifruti, gêneros alimentícios e mais uma rega de coisa. E o sucesso, a padaria e a lanchonete. Sacolão Avenida, lugar de comprar barato. Na Avenida Francisco da Chagas Arraes, 230. Mesmo no miolinho da City. O seu carro está precisando de manutenção? Irmão Parafusos é a solução. Onde você encontra peças e acessórios para veículos de todas as marcas. Irmão Parafusos. Temos baterias Moura e óleos lubrificantes com troca de óleo rápida e gratuita. Irmão Parafusos. Experiência comprovada e um ótimo atendimento que você já conhece. Avenida 7 de Setembro, 142, no centro de Campos Salles. Telefone 3533-2397. Irmão Parafusos. Super economia imperdível na Mega Central. Agosto com gosto de bons negócios. Piso e panela cinza, apenas R$ 22,90. Piso bege 57x57, apenas R$ 26,90. Selador acrílico 15 litros, apenas R$ 65,90. Telha Brasilite 2,44x50, apenas R$ 29,99. Nossos móveis e eletros estão sucesso. Cozinha de aço com balcão incluso, apenas R$ 1.999. Mesa Manuela, 6 cadeiras, apenas R$ 1.399. Sofá retrátil e reclinável, apenas R$ 1.399. Fogão Star 5 bocas, apenas R$ 1.059. Bons negócios esperam por você. Mega Central Construções Móveis e Eletros, a loja mais completa para tirar seus projetos do papel. Estamos com 2 lojas no centro de Campos Salles. O pão sempre quentinho, pra você todos os dias. Você encontra aqui, na Sabor do Bolo e Padaria. A Campos FM, a número 1 do Ceará. Hora certa. 7:34. Encontro com a saudade. Encontro com a saudade. O passado de presente pra você. Baú da Campos. Mó baby, eu vivo sozinho. Sem seu amor, não tem mais flor em meu caminho. Já tentei esquecer, não pode ser, não consegui. My baby, quanta tristeza. Depois que eu perdi você, já não tenho paz. Se você prometer tudo esquecer, não é. Não pode ser, não consegui. Mas baby, quanta tristeza. Depois que eu perdi você, já não tenho paz. Se você prometer tudo esquecer, não é. FM, compartilhe. Aqui no meu regresso.